curtida da semana. E o destaque de hoje do quadro Curtida da Semana, que abre espaço para iniciativas geradoras de conteúdo nas redes sociais, hoje vai para um evento que acontece no mês de setembro aqui na Terra das Cataratas, mas que já vem sendo divulgado de forma intensa através de página no Facebook. Trata-se do Três Margens Festival Latino-Americano de Cinema, que terá exibições de filmes em Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu e Ciudad del Este, integrando os moradores dos três países da fronteira. Idealizado por uma dupla de estudantes de cinema da UNILA, o projeto ganhou apoio nesta semana da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu e também de órgãos do Paraguai e da Argentina. Além da mostra competitiva de filmes independentes, haverá ainda oficinas de cinema, laboratórios de projetos, seminários e mostras paralelas com mais de 150 projetos já inscritos. Outras informações sobre o evento você confere na fanpage oficial do festival, cujo link está sendo postado agora em Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter. Curta você também!